Meus amigos e meus irmãos, Deus está presente. Cristo estadista, hein? Puxa vida, que coisa, ninguém tinha falado antes no Cristo estadista. Mas está no Apocalipse, deixa eu ver se eu encontro aqui. Ah, está aqui, ó. O Apocalipse não tem segredo nenhum, não apresenta mistério. Mistério só para as mentes fechadas. Vamos abrir a mente? E eu vou pregando aqui o Apocalipse para os simples. Que para os doutores já tem um enxame de livros, essas coisas todas. E eu não disfarço do esforço de ninguém. Porque a função da religião de Deus é esta: derrubar as barreiras, liquidar com as bastilhas, não só as que separam os seres humanos, mas que separam a humanidade de baixo, que somos nós, da humanidade de cima, que são os espíritos. Ora, meu Deus, o que é que nós somos? Somos espíritos, nós somos eternos. Paulo diz que assim como há corpos terrestres, materiais, olha aqui, ó, batendo aqui o som, repercutindo no microfone, ó, devagar para não quebrar, há também corpos celestes. E ele também diz: estamos cercados por uma multidão de testemunhas invisíveis, e nos aconselha a agir bem. E vai adiante o grande precursor, um dos maiores do ecumenismo irrestrito, que ele nos, em Gálatas, prega o Israel de Deus, que ele admitia os circuncisos e os incircuncisos, não somente os hebreus, os judeus, mas também os gentios. Olha o ecumenismo aí. Mas está aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Na dedicatória às sete igrejas da Ásia. João, às sete igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, Deus. Vocês sabem, é Deus. Depois nós vamos voltar. Ih, tem tanto programa para fazer ainda. Da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. É soberano, mas não é soberano absolutista daqueles que matavam e faziam, pouco estavam ligando o que acontecesse com o povo, aquela coisa toda. Soberano dos reis da terra. Estadista, portanto. Então não estamos inventando nada. E nós vamos depois correr aqui a citação da árvore da vida, aquela que na Gênesis mosaica foi proibida a Adão e Eva, que são símbolos, é claro, de aproveitar-se do seu fruto, porque a humanidade não estava pronta naquele tempo. Mas cá no Apocalipse está a promessa de que aqueles que perseverarem poderão comer do fruto proibido. Lá, não é o que você está pensando, não, hein? Tu uma fala em fruto proibido, pensa logo bobagem. O fruto proibido da árvore da ciência do bem e do mal. É aquela história, quando você não sabe nem qual é a sua mão direita ou sua mão esquerda, às vezes não pode tomar certos conhecimentos. Isso não significa que não deve ser dado o conhecimento ao povo. Deve sim. É o que nós estamos fazendo aqui. Vocês vão ver a ligação entre o Apocalipse e o Velho Testamento. Há alguns que dizem que o Velho Testamento está superado. Então está tudo superado. Superados estão os que pensam assim. O Velho Testamento é a base de tudo. Olha, o Apocalipse, vocês vão ver quanta similitude com Daniel. Para os que sabem que a reencarnação é uma realidade, eles percebem claramente que Daniel é a reencarnação de João Evangelista. Por isso é que ele foi trazido na época que Jesus esteve visível entre nós, para poder receber a mensagem da revelação que vem de Deus através do Cristo. Bom, aqui eu vou ler um pouquinho uma passagem que escrevi, está no terceiro número de Brasil e o Apocalipse, mas é uma leitura que não cansa, que a gente para, comenta. Em primeiro lugar, Alziru Zarur, o saudoso fundador da Legião da Boa Vontade, que tem um memorial no Templo da Boa Vontade em Brasília, que inauguramos em 21 de outubro de 1990, o primeiro aniversário do templo, que muita gente precisa integrar-se em Deus, às vezes necessita de um local para se isolar. E entendemos que o silêncio que se encontra anunciado no segundo volume das Diretrizes Espiritualistas da Religião de Deus é o silêncio interior. É o cessar do caos da intimidade das criaturas, que poder, pobreza, riqueza, fartura, míngua, fertilidade, estio, independência, cativeiro, tudo isso está aqui dentro. Isso é que nós queremos despertar em vocês. Mas não de forma falsa, brincalhona, não, para valer. Porque Jesus diz que nós somos o templo do Deus vivo. Ora, Deus que é criador de tudo isso aí, então tem todas as riquezas do mundo. E está querendo dar essas riquezas a nós. Nenhum legionário da boa vontade será apanhado de surpresa. Porque os tempos chegaram. Jesus pode voltar a qualquer momento. Por isso é que já temos a Bíblia para o povo também em russo. Logo de entrada está a lembrança de Jesus, a estampa. Nós aqui não somos idólatras, não, mas temos que colocar uma obra de arte senhoreando o vídeo desse programa, matar Jesus, velho. É uma obra de arte. Eu não adoro aquela estampa. Adoro Jesus Cristo verdadeiro. Mas se for botar aqui uma representação, vou botar do mestre. Porque inclusive quem está nos vendo aí fica se lembrando dele. Apocalipse, maioria e minoria de 144 mil. Vou pegar esses pontos mais polêmicos. Depois nós vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, assim que todos tiverem nas mãos a publicaçãozinha que fizemos para acompanhar, que veem e leem e aí guardam com mais facilidade. Aqui está em pleno funcionamento a Universidade da Boa Vontade, conforme prometemos. Como é que nós podemos ser contra a ciência? Nós queremos que a ciência seja banhada pelas luzes da religião, mas não da religiosidade sectária, não, separatista, mas aquela que transforma a humanidade numa grande família. Porque se a gente não seguir o caminho do amor, Deus nos manda o atalho da dor. E os sinais estão todos aí na terra para quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir. Há grandes estadistas no mundo, mas eles têm que sintonizar o poder superior, o governo invisível da terra. Porque o segredo do governo dos povos, Zarur deixou na chave 17 da volta triunfal do Cristo de Deus, e eu vou falar para vocês daqui num desses programas aí. Vamos chegar lá devagarzinho. Muita gente fica curiosa. Calma, calma. O Templo da Boa Vontade, com a sua abrangência, explica tudo. Ninguém morre. Aqueles que foram para o outro lado estão vivos e estão querendo nos ajudar. Jesus declara que a seara é grande e os trabalhadores poucos. E determina que peçamos na prece a Deus, o Pai Nosso, oração que Ele nos ensinou, que nos mande trabalhadores para a sua seara. E nós vamos terminar essa explicaçãozinha de hoje, ouvindo, aliás, dizendo todos nós, justamente a prece deixada por Jesus, o Pai Nosso. Se oração não valesse nada, Jesus não ia perder tempo para nos ensinar a orar. É bom aprender, porque o pau vai comer sobre a humanidade. E nessa hora só vai valer aquilo que nós tivermos de riqueza dentro de nós mesmos. Propriedade, dinheiro, poder, e vai tudo isso sofrer uma transformação incrível. Porque aquilo que acontecer com o pequeno vai acontecer com o grande. Com o governado, com o governante. Com o fiel, com o sacerdote. Com o pobre, com o rico. E assim por diante. Será a socialização das sanções de fim de tempo sobre aqueles que nada quiseram com o amor universal, porque Deus é amor. Então vamos orar. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, transubstancial, de cada dia dai-nos hoje, que é pão transubstancial, é a comida que não perece, o alimento do Espírito que os nossos amigos nos trazem a todo momento. Daí a necessidade de quando nos deitarmos, o façamos nas condições mais elevadas de sintonia com o plano superior. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos as dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém.